Problemas, queria ser mais importante, mas não fui pra você. Tentei ser um cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que durou, diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Faça um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por querer, se o vontade ou pisou. Só sei que eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos? Juro que não sei. Vina só eu senti amor. Quero fazer a foto. Valer a pena, passei por cima dos problemas. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Tentei